prepare-se, prepare-se para recortar e viajar no mundo do som. Chegou a hora. Vai começar o show das marcantes. Alô, DJ Patrese! E aí? É na hora das marcantes! Bora que é sempre diferente! Lá vem, lá vem, lá vem a primeira! Um, dois, três, agora! Auxílio. Agora é pra te viajar, garoto. Já chega de ficar me culpando. Fala aí, Mizinho. Parceiro Ígaro, também nosso empresário Ígaro. O Mina Beni. Quem gosta é o Bi. E o que? E o que? As problemáticas também. Aí, Luana, Jéssica, a Anne Melo. Parabéns, Amanda. Felicidade, muitos anos de vida. Beijão pra você, Amanda. Ela tá no berço. Espero que encontre-se alguém que possa te amar. Como sempre, diferente aqui no baile. Vai. Daqui a pouquinho tem bagulho do Patrese. E meu parceiro Marlon Beats detonando tudo. DJ Marlon Beats detonando o som. Então tudo bem, você deixa. Só acho que não seja, bora. Pegou seu Ricardo Rios. Em meio à nossa crise, se é assim, tanto faz. Bora o Osso do Leão. Vamos pra cima, pra cima, vai. Não é. Gente, dá certo. Te fiz mil apelos. Você nem ligou. Seu orgulho. Fala, meu irmãozinho, bola. Acabar com tudo. Bola do bagaço, né? Cadê o japonês? Tá aí? Tá ali, tá ali. Ei, japonês! Volta no seu corpo. Ei, japonês! Me ouvi. Não se abre mão. Esse é meu japa, meu irmão. Eu sinto que. É o DJ oficial do ponto de conveniência. DJ japonês, DJ oficial também da galera do rock. É tão difícil, mas bora, japa! Toma que toma que toma, toma, toma, toma, toma! Olha o doidinho dos empresários da Ceasa. Esse moleque que manda muito show, papai. Quando o doidinho chega, o bagulho é doido. Luiz Empresário da Ceasa! Tá chegando a tua vinheta, Dodinho! Quando eu te conheci, minha vida. Prepara! Transformou, mudou. E em nome de Fael Assistências! Aí, Fael! Meu parceiro empresário, Fael! O que é. Bora, nenê! Tá no telão, Fael! Então bora! Olha as crocoletes, bem! Eu não vou te deixar nem te perder. Caiu do rock viajando. O teu calor, eu não sei. Só no tempo, Caio! Vai abalar o nosso amor. Pois eu faço o que for, meu bem. Sem teus beijos eu sofro demais. Tecno chama! O baile do Patrese. Pra cima! O gigante crocodilo. Só eu sei. Vou aguentar. Olha aí, Patrese. Já não sei quanto pra mandar abraço, já foi sal aqui atrás. Se transformou tudo aqui eu não minto. Foi um bagulho no limpo, senão vai passar vergonha. E aí, vai ou não vai? Ah, vai! E segura, vou deixar te esquecer, vou deixar te esquecer. Spike, hein? Meu parceiro Spike! O Spike da net, o homem da cúpula! Eu preciso. Vai, Spike! Que esse amor que eu sinto. Presta atenção só no bigode dele, esse cavanhaque aí, lindo! Bora, Spike! Quero apenas uma atenção. Por favor, não brinque assim com o meu coração. E agora? Oh, não! Por favor, entenda que eu sou louca por você. Deslizes, eu perdoo, mas me faz sofrer. Vem dançando, vem! Não maltrate alguém que só te quer tão bem assim. Mas um dia isso acabará, meu amor terá um fim. Te amar assim dói demais. Não dói? Então vem! Bora que é diferente! Bora que é diferente! Bora! Vai, Celcinho! Faz teu nome, garoto! Bora, Celcinho! Tá aqui comigo, invadindo o ponte! Do jeito que ele gosta! Vai, vai, vai! E vem no caqueado, no gingado, caqueado! E a galera vai pra cima! Não para, não para, não para! Fim de semana, a farra vai começar. Fica canhão a noite. Eu... Crocodilo. Me acompanhe. Patrece. Se você entra, você não quer mais sair. Eu vou pra festa, vou curtir o campeão. E a moçada aqui no meio do salão. Muda da som, show de iluminação. Vai, Guto, vai! Virando bagulho. Cidade que dá, né? Tá de pitoquinho. Fala de ti, mano. Bora, André. Tá aqui comigo. Fala, ministra. Gatona, meu irmão. Ele mexe com você, faz você balançar. Gatona e Betinho que a galera quer dançar. Tá de pitotinho, o povo que pediu. E vai dançando, vai dançando, vai dançando. Treme tudo agora. E o quê? Toma caqueia! Vira, vira, vira, vai! E caqueado no gingado vem dançando! On your face. Vai virar! O Pedro também, o Rafael Siqueira, o Vido, aqui comigo, papai. Aí Leonardo Oliveira já falou, meu irmão, que vem a nova música da panelinha. É do Croco sempre. Lá vem, lá vem. Bora! ele chegou pra fazer a festa. A qualidade é o sucesso que interessa. Não importa onde esteja, ou qual seja o lugar, ele faz o meu todo. Parceiro, a Lancha Vieta, também a Carla. Ele chegou pra fazer. É a galera todo. Da Pike do Amor. Tá aqui, ó. Tocando toda sem parar, sempre em primeiro lugar. É o melhor DJ do Pará. Tocando toda sem parar, sempre em primeiro lugar. É o melhor DJ do Pará. Bora, Igor do Bocho! DJ Gilmar, eu boto fé em você. Meu parceiro Léo também dos cortes. O Bruninho Schmidt. Todo mundo aqui, ó. Faz a galera mexer, faz esse povo dançar. DJ Gilmar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer, faz esse povo dançar. DJ Gilmar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer, faz esse povo dançar. Levino. E na batida. No batidão, no batidão, no batidão, vem! Let it go, let it go. Batida, ira, ira. Pra recordar! Vem, vem sentir essa emoção. Você vai se apaixonar. Magnata, o chefão. Salão, quero dançar. Muitos passos vou mostrar. O magnata, o chefão. Viajando, bacante, bom! Meu parceiro Alan GDS. Léo Moura também, galera, tudo aqui com a gente. Meu parceiro Miau, tá na área aí, Miau! Deixa a batida te levar. Você não vai querer parar. Pois nessa festa o chefão vai te matar. Tá lindo! Que é bom. Assim. Refresca não! Galera do rock! Vai, vai, vai! Galera do rock! Agora vai! Galera do rock! Vambora! Galera do rock! É desse jeito! Andrei. E o Guto viajando, bora Guto! Deixa na batida e deixa no batidão, no batidão, no batidão. E a gente vai dançando, recordando, vai dançando, detonando. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, vem. Vambora! Lá vem ele, então bora! Ela batera, ela batera, ela batera, ela batera, ela batera, ela batera, ela batera, ela batera, vambora! Gigante Crocodilo Prime. Fala, irmãozinho, parceiro pobre da coxinha também, a melhor da TV, mascote do grupo. Fala, meu irmãozinho Dudu, feliz aniversário também, parceiro Anivaldo, que são domingos, fechadão, né? Rapaziada do Tico Saúde tá aqui comigo, bora, bora, bora! O Prozinha também, o Leandrinho, 01 bala, detonando! Fala não! Yeah. professor ganha meme. Vai lá! Crocodilo. Só tem molidora do tal arco. Ele é um e dois fazendo você balançar. E Caro Carneiro, o homem da Beguinha. Então vai. Pra se ligar, bora. Gatinha, vem aqui, vem conhecer o som que qualidade, você vai se amarrar. Mas quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita. Quem entra nesse carro é comida. Imagina agora com cheiro de carnaúba. Marmita. Gatinha, vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem. Eu sei que você vai gostar. O som é de qualidade, você vai se amarrar. Quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita. Então bora, adivinha. Deixa na batida. E deixa na batida, pai. Deixa na batida. Bora que bora, que bora. Vamos mais uma. Lá vem, lá vem. E dance no croco. E dance, dance, dance, dance, dance. O gerente Marcelo do Ponte, Jaque do Bomão. E agora vai tocar. Fala, Marcelo, vamos embora. Você dançar, balançar a noite inteira. É o intenso, arrebentou de curuça. Que pra você se balançar, balançar a noite inteira. É o intenso. Arrebentão, arrebentão, arrebenta tudo, então bora. Gigante Crocodilo Prime. Agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. DJ Edilson e Ednelson são na galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Príncipe Negro. E hoje é aniversário do Fanny, papai. Nós põe na fita. Aniversário da Fanny, parabéns, Fanny. Felicidade, muitos anos de vida, paz, saúde e muita dentada nesse coração. Tá no camarote comemorando tudo. E aí, Fanny? Bora, mulher! Dou um pulo no bairro da queimação. Ver o Edson e Diaco, meu irmão. Agora vai, vai! Meu parceiro Diego também, GDS. O Alan GDS, o Miau também. Olha o empresário Danilo. Danilo Cruz. Parabéns, Vanessa. Vanessa Rayane. Beijão pra você. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. DJ Edilson e Edilson são da galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um giro. Mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, Baile do Patrefe é bagulho doido. Ela quer o seu fofeto, ela quer dar pra batido, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado. A jogada na minha casa, então vai ter que levar. A jogada na minha casa. Bora virando, 3, 2, 1, segura a batida. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, bora pra cima, bora pra cima. Joga, joga. Gigante Crocodilo Prime. É o baile mais louco do Pará, detonando. Bora marrom, bicho arrepiando também. Pina, pina, pina. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho. Pina mais uma. Pra se ligar. Chama um abraço mesmo, toda a nossa família, Croco Teo. Rapaz, é de Milano e Guanabara. Para Paulinho, Emílio, Eric também, Vinícius, Cipério, Júnior. O Júnior que tá no berço hoje, garoto. Não entendi, não entendi. E aí, Minisca? Não quis aceitar, você nem ao menos tentou. Para Felipe, Felipe Antunes também, da barbearia. Estilo Gris. Agora, boa! Não vou desistir. E você? Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Super Hot vai. É do jeito! Super Hot vai. E aí, família Maguari? Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Super Hot vai, né? Super Hot vai, né? O amigo parceiro Osho do Leão é o polêmico da internet. Chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher. Olha, Léo, dos cortes! Tá na mão. Onde? Aqui comigo! Você tá de sacanagem, já são 5 da manhã. Tu acha que não tá tarde? foi minha, culpa foi do Patrese que tava do. Fala, empresário! É rock do... Rafael Chagas, o Thiago Oliveira, bora, Maurizinho, Maurizinho show! É rock... E a Rebeca Costa! Se quer dar um rolé, eu vou te apresentar o baile do Patrese primeiro. Aqui, ó! Tu já sabe qual é. O baile do Patrese é um verdadeiro. Vai, professor Kleber! Vamos lá pro cocô, que tá tudo bom. Segura, segura! Bigode infinito, cabelinho na regra. Olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Vem com DJ Patrese. Fora Marlon Beach! Fora Marlon Beach! Fora Marlon Beach! Vem, vem, vem, vem! Senta, senta, senta, mulher! Júnior Santorini. Aqui vai chover e rapaz. O Miz Almeida também. O Alexandre das passagens. Bora, Miz. Olha o presidente. O presidente. Prepara dia 30 no Paraclube, garoto. Pai do presidente, Crocodilo. Mauro Zon. E FP do Trimbala, garoto. E os camarotes tudo esgotado já, papai, pro baile do presidente. E aí, molequinho? Molequinho do corte aqui comigo. E toma caqueado, caqueado, caqueado. E toma caqueado, caqueado, caqueado. Cadê o gritinho das gostosas? Cadê o gritinho das sinceras? Vambora na batida, na batida, na batida. Vem pro baile, vem pro baile, vem pro baile do Patrese, vem pro baile, vem pro baile. E vem pro baile do Patrese, vem pro baile, vem pro baile, vem pro baile do Patrese, vem pro baile, vem pro baile, vem pro baile do Patrese. Bota na pressão, bota na pressão. E doida! Agora vai! Eu vou endoidar, só vou chegar em casa quando o dia cair. Um, dois, três, agora! É forte! Você partiu meu coração. E se pra todos não quero mais, não servia pra você. O Alex Brian, aniversário dele hoje, parabéns, Alex. Ele abraço você aqui do Patrese e toda a galera do Croco. Vamos lá! Como esse mundo gira. Bora, Felipe Cadeirante! Que pudesse mudar. Bora, ministro! Olha o ministro, só no camarão, só na mão. E o presidente, garoto! Agora vejam só, o jogo virou. Como esse mundo gira, como esse novo dom. Toma, toma, toma, caqueado! Gigante Crocodilo Prime! Bora! Explode o bagulho! Bora, cabelinho! Cabelinho do rock! Quebrando tudo no ponte, ó! Pega, pega, pega, pega, pega ela! Pega, pega, as crocomelas também na área! Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, coisa, coisa, coisa, vai! Coisas da vida, a minha ex-querida, minha amiga, que isso complica. E às vezes bate vontade, a gente fica. E a galera do camarote? Ela gosta de sentar, sentar, vai! Vai, vai, vai, vai! Mais pólvora! Mais pólvora! Feio e ninguém me queria. Aí, doidinho! Só me dava se desse Melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas. Alô, Xavier! As novinhas aqui do rock, elas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. Vem embora, vem embora. Que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força. Vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força. Hoje ela vai sentar! Hoje eu vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força. Hoje eu vou sentar. E pra virar! Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. rap do Pará. Como é que é? Vai! O Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão. Vem curtir o baile do Patrese, o top DJ do Pará. Bora, Marlon! Só as melhores ele vai comandar. E o Bola do Bagá! Bora, bola, prepara! Passagem de floresta, domingão! Palácio dos Bares, garotos! Mas eu sempre deixei bem claro que isso tá lindo! Meu parceiro Deco Love, da minha equipe! Equipe XP! Aqui, ó! Gosto Leão também na área! Agis como se eu te... Ricardo Rios! Todo mundo na retaguarda! Leonardo Oliveira, o homem da panelinha também. A minha panelinha sempre aqui. Todo mundo tem um passo. E o Caio do Rock também. Quem segura mais o carro? Amor não fica bem. Cadê o Matheus, hein? Matheus Souza, esse camarada. E aí, Matheus? Aquele abraço a você, moleque doido. Seu amigo particular do Patrese. Grande Matheus. O Diego também, Bobinho. O Playboy. É o Ria Boutique. Bota Ria Boutique no telão, beleza. Do empresário Anderson. Sempre fechado aqui no baile. É do que a novinha no motel. A novinha no motel. A novinha no motel. Bora pra cima. Um, dois, três, vai, vai, vai. Caqueado, então toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Gira mais um. Fico o dia inteiro falando da minha vida, criticando a minha companheira. Segura! Pulando, mais ainda. Bora! É aniversário do Didi! É Didi! Bora, Rodrigo! Bora, Léo! Não para, não para! DJ Lohan de tudo e o Patrese detonando, detonando, a mulherada vai quebrando! E travessivo! As novinhas se amarra, me leva pra casa e toma madeira. Hoje é rock doido, hoje é rock doido, hoje é rock doido, hoje é rock doido, hoje é rock doido, hoje é rock doido, hoje é rock doido. Aponta pra chapada, aponta pra chapada, aponta pra ela, vai, aponta pra chapada, aponta pra chapada, que vem pro crocodilo e deixa o namorado em casa, que vem pro crocodilo e deixa o namorado em casa, aponta pra chapada. Não vou contar pra ninguém que eu tô saindo contigo, tu sabe que eu sou safada. Aponta, vai, né? Sai molhado, Denise vai e vem. Entra assim, sai molhado, entra assim. Lá, lá, lá. Entra assim, sai molhado, Denise vai e vem. Entra, entra assim, sai molhado, entra assim. Lá, lá, lá. Ela senta, se acaba, vai descendo até o chão. Ela senta, se acaba, vai descendo até o chão. Fica, fica, fica, fica, fica, fica. E doida pra 13, e doida pra 13, e doida pra 13, e doida pra 13, pra 13, e doida pra 13, pra 13, e doida pra 13, e doida! Agora caqueado, caqueado, caqueado. Bora, bora, bora, bora, vai. Vai, moleque doido, né? Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, DJ Patrese é bom. Quando ele entra, o som é dobrado. todo lado, vem chupa todo lado. Um abraço meu, Éder, da Marambaia. Meu também, informática. O Davi Cadeirante. O Spike da NET também, a cúpula. Cadê o Davi, cara? E aí, Davi? Esse moleque é considerado aqui no Cronco. Alô, Mel. Bora, minha cúpula, Spike. Vai, vai, vai. Apaixonado, doido pra transar. Júnior Santorini. Vai. Doido pra transar. Louco pra transar. Doido pra transar. Doido pra transar. Transar. Segura. Fala, Bruninho. Passando por isso, Mr. Me. E o Léo dos Cortes, garoto. Hoje eu vou dar-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, toma essa dentada, toma essa dentada. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. É chopitel, é chopitel. Não para! É chopitel, pode beber muito, só não pode passar. Estão aqui, ó! Pode beber muito, só não pode passar mal. Hoje o rock doido é com os caras de pau. Hoje o rock doido é com os caras de pau. Hoje o rock doido é com os caras de pau. Hoje o rock doido é com os caras de pau. Hoje o rock doido é com ele! Vamos virar! É que o povo se sentou porque a gente sentiu. Fala, meu brother! Ele se juntou, né, bebê? Mike Suviana! Wesley Corrêa também, Luiz Gustavo. Aniversário do Matheus Gol. Tudo na conta do Matheus. Bora, Matheus. Paga tudo aqui no ponte, garoto. E aí, Celo GDG, tá comigo também. As crocoletes e doida, e doida, e doida. As crocoletes e doida, e doida, e doida. Tô na fita, então bora. Vai, vai, vai, vai. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Agora. Eu ia pro crocodilo e ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos. O rock tá doido. O rock tá doido. Família Maguari, agora. Com a família Maguari. Pressão no coco, pressão no coco, pressão no coco. Fala, meu irmãozinho, parceriago do Compressão pra mim, o Vitor do Lava Jado, as meninas da Malandrinha também, manda alô também, as madrinhas ali também, a Tayan e a Nanda, né? Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. Panelinha, panelinha da irmã. Essa galera. E aí, verdeira do panelinha. Tá bem. Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. Então te liga. Álcool, tá doido, véi? Vai, vai. É do jeito. E o bagulho não para, malumbija. Vai, vai. É a letra mais difícil que existe na música. Toma que toma que toma, toma, toma, toma. Vai. Sabe aquele dia que você se foi? Nunca guiado no gingado, então vem! Dos meus olhos vermelhos, uma lágrima caiu. Fala, Maurizinho! Nosso empresário Maurizinho também dá te brinde. O Seco da Pedreira! A Numa do Animal tá aqui comigo! Pra ver se encontro meu amor que fugiu de mim. Fala, Berroga! O Tumbo também, o Andrei! Junto com o Camelinho. O Camelinho tá no óculos! Segura o garoto, oh, meu irmão! O casal gigante Igor e Barbie. E seu filho ou não? Nenê. DJ Nenê, o talento dado por Bá. Vai que bora César, bora Pato. O chefinho também é mãe. A família Madariga. Não vou te amar, não consigo. Quebraram tudo no bloco do alho, meu irmão. E aí, Crocoletes? Segura, mulheres! Você me deixou. Fala, Biel! Fala, Biel! E em nome de Barbearia da Vila, é a galera que dá o grau no visual do Patrese. Barbearia da Vila! Um sentimento tão forte assim. E o quê? E é por isso que eu te peço, amor, não me deixe. Bem alto, bem alto, vai! Escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Também hoje aí é? Acho que é a milha aí, né? Isso aí? Não vai enxergar nada aí. Parabéns, felicidade, bora! Bora, meu bonzinho, tal! Tal da estado! Olha o professor Cleio! Meu respiro é você! E aí, Poro! E a minha GDS também na área! Bora, GDS! Se liga! Que nem um tsunami devastando o coração. E o quê? Incendiando tudo. Mas perder é um, toda é dois, a razão. Um passinho pra trás. É um, é dois. Do cafeado, é do gingado. É muita pintada pra todo lado. Um, dois, três, agora. Minha java nova, boba, que não ia dar. E tá bonito, vai! Agora que cresci, você não para de olhar. Agora eu tô em outra e pra você não dá. Um, dois, três, agora! Vai! Com teus olhos, os meus olhos. Tu sabe machucar ela, né? Dizendo que se arrependeu. E o quê? Posso até sangrar que agora já não dói mais. Me acostumei. Já pare... E em nome de Jurunas Carnes, de você. O açougue número 1 do bairro do Jurunas. É Jurunas Carnes. Nunca mais volto atrás, foi demais, não mereci. Empresário Netinho e meu errei. Gerente Fabrício. Assim, ó. Com teus olhos, nos meus olhos. Bora, Lopes! amor. X tá tudo aí, garoto. Se arrependeu. Tô morrendo, sim, de saudades. Me diz que a dor chegou ao fim e você vai voltar. No pop. Não vai não. Vou no pop. Não vai não. Vem sim. Não. Não vai, vem, vem. Vai, vai. Put your fucking hands up. Andrei da Pedreira e o Igor doido. Bora doido, refrescando. E em nome de Boutique Taquerina, a empresária mais Cardoso. Hoje eu vi e a Dani Melo. Esse amor é a Boutique Taquerina que eu perdi. E o quê? E acabou sem querer. Renasceu a vontade. Gostosa e muito charmosa, deu dó. Ai, deu dó. O Japona do Cifrão também. Aí, Lucas e o Didi. Ele momento calou. Ai, calou. Parará, parará, parará. Sozinho pra viajar um pouquinho. E aí, Potter? Vamos pra cima, né, irmã marcante. A gente detona tudo. Adriano Parque, a empresária Carla também. Bora, bicha, Thiago. Tá todo mundo. Eu me entrego ao ser. Agora segura, agora segura. Com o rosto tão. Mas tu gravou isso aí, não gravou? Grava outra agora. JK Boutique! Do empresário Kennedy! Sempre fechado aqui, com baile, com Knoco! Aí, Kennedy! É JK Boutique, meu irmão! No telão! O Japa da Panelinha! O Cicinho Bobinho também, o Everton! Toda a panelinha! Olha o Everton agora, o bigodinho na panelinha, é? Tu pulou o muro também, de caçada? Olha o homem da pizza também, tá na área! Segura! Dá uma pizza pra ele com uísque. Aí filma. Tudo certo. Bora o Osso do Leão! E o doidinho? Doidinho é rock do. Trio, a moleque! Vai, moleque! single! Bora pra Turi, bora pra Turi! Meu patrão Edilson também, pra detonar tudo. Tá na hora. E agora, cadê o gritinho das gostosas? O gritinho das solteiras? O gritinho das virgens! Bora pra cima, Fânia, contigo agora, vai! Tá no meio! Performático! Agora! Adriano Parque! Agora, vai! Já sabe o que eu faço. Marcelo, Marcelo, GDG. Toda a galera aqui, ó. Aniversário do Lourinho. Steve Reis, skate. Skate. Saca Praia, nas melhores lojas e nos melhores eventos. É Saca Praia no telão! E em nome de Saca Praia, empresário Eric! FP do Trimba, já 30 com a gente, lá no Paraclube, Crocodilo, Mauro Som, aí do Novo Pagode, só vai dar o que falar, André. É o baile do presidente chegando, papai, o bagulho vai ser doido, parecido pra cima, meu irmão, camarotes esgotados, tem mais camarote não, pai. Ele gato com meu pai. Se quer dar um olé, eu vou te apresentar. Tu já sabe. E o que? O complexo da pena. No camarote, todo mundo, todo mundo. Vamos. Bigode infinito, cabelinho na régua, olhou pra mim. Esse baile vai ser doido, falei, presidente. Então vem qualquer meu crente. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Aí, doida! Bora, Renan Miranda! Bora, Wallace! Aqui comigo também! E aquele Martim! Bora, Kelly, bora, Kelly, no funk, no funk, vai! Vai, vai, vai! Hoje no baile da Penha, o que vai rolar? Só putaria pra essas meninas dançar. Meu parceiro Tafa também do Gol Pressão. Cada um com a sua missão. Traz um lança que eu jogo. Você e você! Com na mão. Olá, o chefinho do cantinho que ele gosta. Vai, Penélope Charmosa! Empresário Leão, Deise Miranda! Toma, aqui, ó! Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Hoje eu vou para nada. Várias mamas do Nubê que eu vou levar essa pra ela. Várias mamas. Que segura! Que eu vou levar essa pra ela. Vai ser papapapá. Bale da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. Fael Celulares! Com profissão pica. Esqueci do Fael! De Glock nasci. É do Pátio Belém! É, assim. É Fael Celulares! Bale da Gaiola. Na intenção de. Eu te vejo no bar e já chego sarrando. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitada. Te levo pro meu que te toca piroca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Coisas da vida. Isso. Vocês estão revoltados com a ex, né? Que às vezes bate vontade e eu taca pi. Agora! Ela gosta. DJ Patrese! E liga todo dia pra querer jogar papim. E aí? Já tô ligado que essa mina. Que segura! É desculpa da danada pra poder sentar pra mim. Vai senta, vai senta, vai sentando outra vez. Vem sentando outra vez. Por ter que pariu, matei a vontade da minha ex. Por ter que pariu mais uma vez com minha ex. Vai sentando. E vai sentando, vai sentando, vai sentando. Um, dois, três, agora! Tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó. O Bora endoidando no ponte! E doida agora! Segura! Everybody's going to the party, have a real good. E doida! E doida! E doida! E doida, e doida, e doida, e doida! Dancing in the desert, blowing up. Quem gosta é o Osso do Leão. Samba vapada, mas samba vapada, mas samba. E doido bagulho, vai! Pra cima, meu irmão, doidinho! Bora, panelinha na área! Santa Catarina tá esperando o baile do Patrese, o baile mais famoso do estado do Pará. Santa Catarina, dia 15, dia 16. Acho que eu vou morar pra lá. Quatro fecha, papai. 15 e 16, Santa Catarina. O bagulho vai ser doido, mas tem que representar o bagulho. Tem que representar o crocodilo por lá, né? Santa Catarina, tá chegando. E o baile mais famoso chegando. Galera, tá esperando aqui.